É, descobri que nessa vida não precisa ser pássaro pra poder voar. Sigo voando baixo nesse seu beijo borrado. Cê é chiita, neguinho. Hoje eu resolvi sair pra espalhar um pouco, fugir dessa mania de meter o louco. Enchi o tanque da carreta no posto Shell, passei na conveniência e já comprei os coquetel. Eu vou voando baixo como eu posso, degustando sativa, bebendo do teu copo. Perdido na KM, queimando a borracha. Abri o teto solar pra essa cortina de fumaça. O que é que eu vou falar lá em casa desse beijo borrado, da minha embriaguez, do odor da Boticário? O que é que eu vou falar desse fio de cabelo? Única prova do crime tava no banco do passageiro. Eu vou descendo a ladeira no meu Porsche Cayenne. A pista tá mó uva, sem barulho de sirene. Com duas paniquete, degustando um Chandon. Cada parte do rosto tem uma marca de batom. Eu vou descendo a ladeira no meu Porsche Cayenne. A pista tá mó uva, sem barulho de sirene. Com duas paniquete, degustando um Chandon. Cada parte do rosto tem uma marca de batom. É. Onde deu bom, deu sim, onde deu rock. Aonde nós chegava, os parça entrava em choque. Da kit pro meu carro, o banco é cama de casal. São duas chapéuzinho atrás desse lobo mau. No pico da colina, fizemos uma parada. Em pleno pôr do sol, acampamos numa barraca. Vi que não ia prestar, mas eu sabia que ia dar bom. Pois eu voltei pra casa com duas marcas de batom. Eu vou descendo a ladeira no meu Porsche Cayenne. A pista tá mó uva, sem barulho de sirene. Com duas paniquete, degustando um Chandon. Cada parte do rosto tem uma marca de batom. Eu vou descendo a ladeira no meu Porsche Cayenne. A pista tá mó uva, sem barulho de sirene. Com duas paniquete, degustando um Chandon. Cada parte do rosto tem uma marca de batom.